coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas Guerreiras. Marina e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o incrível mundo de Zephyr. As três meninas já acordaram dois dos gênios e partem então para localizarem o terceiro ainda inerte. Durante sua mais recente busca, elas foram atacadas pelo espadachim Rafaga, ex-fiel servidor-chefe da guarda da Princesa Esmeralda, que, sob o controle dos poderes do feiticeiro Zagar, passa para o lado do inimigo. Porém, nessa batalha com as guerreiras, o encanto é quebrado e sua memória é reavivada. A verdadeira identidade de Nove e Férion. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Nós fomos convocadas para vir a Zephyr. O céu era belo e azul. Isso era mesmo. O chão está afundando. Puxa, essa situação está cada vez pior. Joia na cabeça do Mokona! É o Clef! Que bom vê-lo de novo! Nós estávamos preocupadas, porque há tempo não tínhamos notícias de você. Clef! O que está acontecendo? Jovens guerreiras do mundo místico. Esta, provavelmente, será a minha última comunicação com vocês. Oh, Clef! Parece que eu já não consigo mais driblar os poderes de Zagar, que me transformaram em pedra. Clef, tem que aguentar firme! A hora da destruição está próxima. Corram antes que seja tarde demais. Ceres, gênio das águas. Windom, gênio do ar. Vocês já ultrapassaram a parte mais difícil. E já acordaram dois gênios. Só está faltando um. O último é o meu. Sejam rápidas. A esta altura, correm o risco de morrer junto com a destruição de Zephyr. Sem chance de preencher as expectativas da Princesa Esmeralda. Destruição? Morrer? Sim. Nunca mais poderão retornar para o seu mundo. Meninas do mundo místico, sejam rápidas. Continuem a seguir a direção indicada por Mokona e acordem o último gênio. Tornem-se guerreiras mágicas com a ajuda dos três gênios. Doros Clef, não vá! Meninas, queria que soubessem que seu verdadeiro inimigo é... continuarmos tentando pra valer, poderemos ser capazes de salvar Zephyr. Marine, Anne, vamos. Não temos muito tempo. Certo. Zagar, por favor, pare. Um erro irreversível está sendo cometido. Zagar! Mestre Zagar. A princesa. Como está passando a princesa Esmeralda? A mesma coisa. Desde o dia em que a trouxe para cá até hoje, suas lágrimas não pararam um só instante. Alcyon, Ascot, Caldina e Rafaga. Ninguém foi capaz de vencer as guerreiras mágicas. E eu sei que também falhei, mestre. O quê? Não pode ser! O outro gênio! Acordou! Essa força... Mestre! Me conceda mais uma chance para enfrentar as guerreiras mágicas. Só mais uma chance. As três meninas foram capazes de me abater nessa identidade. Mas se eu retornar à minha forma original, eu serei capaz de vencer meus inimigos mais capazes. Mestre, por favor, me permita levar adiante o meu desejo. Mestre, eu tenho tido a permissão de estar ao seu lado todo esse tempo porque sou um animal sobrenatural mandado como presente pela Princesa Esmeralda. Devolva a minha forma original, a forma que eu tinha antes da batalha começar, a forma que esteve ao seu lado por tanto tempo. Inov, mesmo entre os duendes, você é um ser que possui poderes muito superiores. Foi por isso que me foi possível transformá-lo em humano como era o seu próprio desejo. Sim, era o meu desejo ser transformado nessa forma. Eu sei que pedir para voltar ao que era é um abuso. Também eu me lembro que fui eu quem disse que nessa forma eu seria capaz... Eu seria capaz de usar uma espada e acabar com as guerreiras mágicas. Eu realmente acreditava nisso, mestre. Sim, foi meu desejo, mas as guerreiras mágicas se desenvolveram e já acordaram dois gênios. Não há mais nenhum modo de eliminá-las, além de usar meus poderes mágicos no limite. Ouça, Inov. Eu pude ficar aqui todos esses anos porque fui um presente da Princesa Esmeralda. Me dê essa oportunidade de pagar a sua bondade. Se voltar à sua forma original, nunca mais poderá ser humano novamente. Eu entendo, mestre. Por quê? Por que se sacrifica tanto para me servir? Eu tenho passado toda a minha vida ao lado da princesa e do meu mestre. Eu testemunhei os sentimentos de amor do senhor todo esse tempo. Zephyr é um mundo de força de vontade, onde o coração é mais importante. Não é possível que seus desejos não se realizem. Mas é um desejo egoísta que sacode Zephyr pela raiz e pode acabar por destruí-lo. Não. Não importa quem possa chamá-lo de egoísta, seu desejo para mim será eternamente considerado uma ordem, mestre. Como você quiser, Inov. Ah. Thank you. vamos. O que é isso? Esse animal está atrás de nós. Forasteiras do mundo místico. O quê? Eu ouvi isso? É, alguém falou. É a voz daquele animal branco. Forasteiras do mundo místico. Eu não posso deixá-las ir adiante. Ora, mas quem é você? Olha só, o que aconteceu com o céu de Zephyr era tão bonito. Lucy, Marine. Eine. Espero que elas estejam bem. Princesa Esmeralda, por favor, proteja aquelas meninas que você convocou de tão longe. Esperem. Fui eu quem deu essa joia a ele. O rapaz não roubou nada. Férreo. Ah. Férreo. O que é isso? Aquela vez que eu fiquei andando pelo castelo, eu ganhei este orbe da princesa. Férreo. Mas como a princesa Esmeralda poderia saber meu nome? Era a primeira vez que nos víamos. Férreo! Uma criança? Quem é essa criança? E por que ela usa o meu nome? Guerreiras mágicas, sou eu. Quem é você? Vocês ainda não sabem. Ora, a última vez que nos vimos foi no Templo dos Céus. No Templo dos Céus? Essa voz... eu reconheço, é do... Meu nome é Inov. E cumpro ordens do Mestre Zagar. Ele me pede que elimine as vidas das guerreiras mágicas. Esta é a minha forma verdadeira. Pequenas intrusas. Agora que retomei minha forma original... vocês jamais poderão vencer! Sério! Desde que eu nasci, eu nunca tive parentes nenhum. Nem irmãos, nem irmãs. Sempre vivi sozinho. Irmãs? Irmã! Irmã! Férreo. Férreo, eu jamais poderei vê-lo de novo. Não é, meu irmão caçula. Eu? Irmão caçula da princesa Esmeralda? pedido? Sim, por favor, apague minha memória. Você tem que cumprir a importante missão de sustentar este mundo. Tem que ter menos coisas para você se preocupar. Se não vamos nos encontrar mais, eu devo aprender a me manter sozinho. E eu também queria que esquecesse que já teve um irmão caçula. É verdade. Eu recebi esse orbe dela e fui embora do castelo. Mesmo que eu apague sua memória, eu jamais poderia esquecer você. Nunca se separe desse orbe. Mesmo que eu não possa vê-lo, poderei ouvir a sua voz. Eu não quero esquecer a voz do meu único irmão. Então é por isso que eu ficava tão preocupado com você? Zephyr está desabando. Eu percebo que algo está acontecendo de errado. Eu não podia ficar parado olhando. Por isso. Porque você é minha irmã. Sua memória voltou, não é verdade? Voltou, sim. Voltou e eu não entendo por quê. Eu a apaguei por completo, mas ela voltou. Meus poderes estão cada vez mais fracos. E o encanto que usei para apagar sua memória desapareceu. Mas será que não existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você? Só as meninas do mundo místico serão capazes de me ajudar numa hora destas. Férreo, por favor, colabore com elas no que puder. Férreo, ajude as guerreiras mágicas. Ajude-as, Férreo. Marine, Anne, como é que vocês estão? Acorde, Anne. Eu estou bem, mas nós temos que fazer alguma coisa para enfrentar aquele inimigo. Ele provavelmente vem com um ataque pior da próxima vez. Me deixe cumprimentá-las por terem chegado tão longe nesta batalha. Mas sinto dizer que ela termina aqui. Lucy, Marine, Anne, vocês estão me ouvindo, meninas? Férreo, eu fico feliz em ouvi-lo. Esqueçam os cumprimentos, escutem somente. E nove, a criatura que estão combatendo. Seu ponto fraco é aquela pedra em sua testa. Vocês têm que acertar lá. Mas não dá. Temos usado nossas espadas e os poderes, mas nada... Marine, tome conta da Anne. Você vai atacá-lo sozinha? Está maluca? Nossa promessa de chegarmos a Guerreiras Mágicas e salvar Zephyr envolve muita gente. Então vamos fazer o impossível, Marine e Anne. Morram, Guerreiras Mágicas! Mestre Saka. E nove. Eu fico feliz que vocês tenham vindo. Férreo! Marine! Calma, estamos bem. E aquele animal também foi para o espaço. Férreo, que bom. Não íamos conseguir sem você. Na realidade, quem me entregou o ponto fraco dele foi a Princesa Esmeralda. Princesa Esmeralda? Ah, mas olha só, um orbe. Os poderes dela estão muito fracos. Esse objeto mágico é o único meio que sobrou para que ela possa se comunicar com alguém. Fiquem com ele e cuidem bem dele, porque é muito importante para mim. Diga, Fério, o que aconteceu? A princesa Esmeralda só poderá ser salva por vocês, meninas. Lucy, Marine, Anne, vocês são a última esperança deste pobre mundo de Zephyr. Fério! Mestre Zagar, eu retornei com um plano contra as guerreiras mágicas que não irá falhar. Eu imploro ao senhor a oportunidade de ajudar. Espere, espere, por favor! Senhor! Mestre Zagar! Mestre Zagar! また